Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas viajem pelo rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, exótica e muito, muito mais. E esta semana estamos a recuperar alguns dos pioneiros da eletrónica francesa da década de 1970 e começámos o programa de hoje com, se calhar, o nome mais popular de todos os músicos das eletrónicas que saíram de França na década de 1970, Jean-Michel Michel Jarre, no registro Oxygen. Não foi o primeiro álbum dele, foi o segundo, Oxygen Part 4, para o registro lançado em 1976 e que se tornou um enorme sucesso comercial em todo o planeta, e que colocou todos os olhos em França e em toda a cena eletrónica que se fazia naquele país durante este período. Durante esta hora, como disse, vamos recuperar muitos dos nomes pioneiros da eletrónica francesa, alguns nomes que não fizeram só eletrónica, fizeram, por exemplo, rock progressivo, alguns baladeiros também aqui pelo meio, mas que numa fase da sua vida foram pesquisar tudo aquilo que o sintetizador podia fazer. Como o próprio Jean-Michel Jarre, Oxygen é de facto o resumir de todas as ideias de Jean-Michel Jarre, o registro de 1976, mas antes Jean-Michel Jarre já tinha lançado um primeiro registro, saiu em 1973, e é um disco a que se pode apelidar de library music, com pequenas faixas pensadas para serem usadas, por exemplo, em programas de televisão, anúncios ou filmes. É de facto um disco de pesquisa sobre todas as possibilidades dos sintetizadores, mas aqui e ali é possível encontrar algumas músicas já pensadas para o formato de canção. Não chega ao monumento que é Oxygen, mas já se pode encontrar aqui muitas das ideias, já se encontram aqui muitas das ideias de Jean-Michel Jarre para o futuro, e de certa forma também é uma fotografia daquilo que se passava em França, no mundo das eletrónicas. Vamos então até Deserted Palace, o primeiro disco de Jean-Michel Jarre, lançado em 1973. Vamos escutar a faixa Poltergeist Party aqui na Floresta Encantada, e após a abertura com o próprio Jean-Michel Jarre, mas já num tema muito mais conhecido, o Oxygen Part 4. Jean-Michel Jarre então com Poltergeist Party em 1973, num programa da Floresta Encantada, todo ele dedicado aos pioneiros da música eletrónica de França da década de 1970. We'll be right back. Primeiro, na Floresta Encantada, Jean-Michel Jarre, em início de carreira, em 1973, com a faixa Poltergeist Party, para o primeiro álbum de Jean-Michel Jarre, Deserted Palace, o álbum que antecedeu esse monumento e muito vendido, também esse disco muito, muito, muito vendido, o álbum Oxygen, de Jean-Michel Jarre, o registro que transformou, de certa forma, Jean-Michel Jarre numa super estrela à escala global. Entretanto, passamos para os Rosebud. São alguns dos elementos dos Magma, uma banda de prog rock francesa, os Magma, que em 1977 decidiram fazer um tributo aos Pink Floyd, simplesmente Rosebud, a tribute to Pink Floyd, um registro que reunia temas como Have a Cigar, Interstellar Overdrive, Money, One of These Days, Arnold Lane e esta que acabámos de escutar, a main theme de More, do filme More, que, para o qual os Pink Floyd também fizeram a banda sonora. Os Rosebud a passar na Floresta Encantada, para percebermos também aqui um pouco o rumo das eletrónicas francesas da época. Muitos dos pioneiros evoluíram depois para o Space Disco, um género que ganhou enorme notoriedade em França já na reta final dos anos 70. E dos Rosebud passamos para os Eldon. Os Eldon é uma banda formada em 1970 por três elementos: Richard Pinhas na guitarra, Patrick Gauthier no sintetizador e François Auger na bateria. Uma banda que cruza o rock com as eletrónicas e que deixou imensas descendências, começando desde logo pelos seus elementos que seguiram carreiras a solo muito importantes, como Richard Pinhas, que se relacionava, por exemplo, com os músicos de Magma. Vamos até 1974, até ao registro Electronique Guerrilla, são os Eldon, na faixa Back to Eldon, para ouvir agora na Floresta Encantada. We'll be right back. A Floresta Encantada esta semana com os sons cósmicos dos pioneiros da música eletrónica francesa na década de 1970. Primeiro ficámos com os El Don, banda mítica do prog rock francês, mas que se tornou peça crucial para fazer a ponte entre o rock e as eletrónicas. Escutámos Back to El Don para o registro de 1974. Electronique Guerrilla. Entretanto, passamos para os Oze, um supergrupo constituído também por elementos dos El Don, neste caso por François Auger e Richard Pinha, juntamente com o multi-instrumentista e também crítico de música Hervé Picard. Lançaram apenas um disco, Adonia, em 1978, pela Egg Records, uma editora que juntava na época inúmeros nomes associados às eletrónicas e à música mais experimental feita à base de sintetizadores. Escutámos a música 29 Heures e 8 Minutes dos Oze para o registro de 1978, Adonia. Seguimos agora com Patrick Vian. Patrick Vian, que tem um álbum essencial da música eletrónica francesa, lançado em 1976, o registro Bruit et Temps Log. Patrick Vian é filho do poeta e também músico de jazz Boris Vian. Patrick Vian envolveu-se com a música desde muito cedo, quando estudava na Sorbonne, e chegou mesmo a tocar lá em 1968 com a banda Red Noise, uma banda mais virada para o rock progressivo e até um rock mais pesado, muito próximo do punk. É em 1976 que lança um disco a solo, Bruit et Temps Analog, também pela editora Egg, que já falámos aqui há instantes, que juntava inúmeros nomes das eletrónicas francesas da década de 1970. Patrick Vian, para ouvir agora na Floresta Encantada, com a faixa R.I.B. Degenerite, é Patrick Vian em 1976. Thank you. A Floresta Encantada esta semana com alguns dos pioneiros da música eletrónica francesa. Há muito psicadelismo no programa de hoje, também algum rock progressivo na sua variante de sintetizadores, o que fica bem expresso por estes dois últimos nomes que rodaram na Floresta Encantada. Primeiro, Patrick Vian, ele que é filho do poeta e músico Boris Vian, lançou em 1976 Bruit et Temps Analogue, e entretanto estivemos com Richard Vimal, um nome muitas vezes comparado ou comparável pela indústria francesa a Jean-Michel Jarre, e também Richard Pignas, que já passou aqui na Floresta Encantada com os Eldon e também com os Oz. Richard Vimal, que se estreou em 1977 com o registro Transparence, entretanto em 1978 o álbum Migrations, o segundo de Richard Vimal, e de onde retiramos o tema que escutámos, o tema título Migrations, é também o primeiro álbum totalmente instrumental por parte de Richard Vimal, muita exploração dos sintetizadores, também um som que já se pode definir como New Age, mas lá está, um nome que vinha do rock mais psicadélico e progressivo, e levar essa escola também para o desenvolvimento das eletrónicas. Seguimos agora com Pierre Dutour, um músico mais próximo do jazz, fez muitos discos no jazz, também criou uma série de álbuns de bibliotecas sonoras, como o registro que vamos escutar agora por parte de Pierre Dutour, ele que em 1979 lançou Top Fiction, lá está, um registro com temas pensados para televisão, para cinema, tem por exemplo uma faixa pelo meio pensada para um concurso de televisão, mas é desse disco que podemos encontrar a faixa Mountain Echoes, um tema que reflete, lá está, a exploração do sintetizador por um músico de jazz que criou inúmeras bandas sonoras para televisão, Pierre Dutour, para ouvir agora na Floresta Encantada, em 1979 no registro Top Fiction. primeiro na Floresta Encantada em 1979, o músico de jazz Pierre Dutour a explorar o sintetizador no tema Mountain Echoes no álbum Top Fiction, e entretanto Dominique Guillot, outro músico francês que explorou os sintetizadores e que tem um álbum fundamental, um álbum conceptual sobre as criaturas do fundo do mar e todo o imaginário associado a esse mistério. O registro L'Univers de la Mer saiu então em 1968 para um músico do qual não se tem muita informação. Sabe-se que fez alguns discos ligados a bibliotecas sonoras, como foi o caso, por exemplo, de Pierre Dutour. Dominique Guillot com a faixa Les Pingouins Siamuse para o registro L'Univers de la Mer. Lá está um álbum conceptual sobre as criaturas do fundo do mar. Vamos seguir em frente com mais alguns nomes associados à eletrónica francesa dos anos 70, nomes que não só vinham do rock psicadélico e do rock progressivo, mas que ao se lançarem às eletrónicas e à exploração do sintetizador criaram novos géneros, música eletrónica, o space disco, e as descendências foram recuperar estes vários nomes. O French Touch encontra a sua gênese em todos estes nomes que estamos hoje a ouvir, e nomes como o Zer, Daft Punk ou Justice vêm aqui buscar muito das suas influências. Vamos seguir então em frente, agora com um nome que aqui tem música eletrónica, mas também se evidenciou como baladeiro nos anos 70, é Nicolas Perrac, e aqui com uma faixa lançada em 1979, o tema Right, instrumental de música eletrónica por Nicolas Perrac, um tema muito curto para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. A Floresta Encantada, primeiro com Nicolas Peyrac, o nome mais associado à música pop francesa, mas em 1979 lançou aquela pequena peça de sintetizador, a faixa Right. Entretanto, estivemos com Michel Magne, realizador de cinema, também compositor de música mais experimental. Ele que em 1969 criou um estúdio no castelo Château d'Hérouville, um estúdio por onde passaram nomes essenciais da música popular de então. Elton John, Pink Floyd, David Bowie, Jethro Tull, Cat Stevens e até os Bee Gees passaram por lá por esse estúdio criado por Michel Magne, ele que em 1978 lançou o tema que escutámos há instantes, Signo Code Non Identifié, de Michel Magne. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, toda ela dedicada a nomes franceses associados à eletrónica, à exploração dos sintetizadores e da música eletrónica. Vamos fechar o programa com Philippe Guerre, em 1979, no primeiro registro, Cristal, onde Philippe Guerre explora a música eletrónica, a música até mais ambiental, criada por sintetizadores. Philippe Guerre só viria a fazer mais um único disco, Concerto pour la mort d'un clown, de 1981, e desde então Philippe Guerre nunca mais lançou qualquer disco. Vamos então viajar até 1979 com Philippe Guerre a fechar a Floresta Encantada desta semana, dedicada apenas a nomes franceses, aos pioneiros da música eletrónica francesa. Philippe Guerre com Marche Blues, de 1979. Até para a semana. Thank you.